Introdução Workshop 580. Ensino aprofundado sobre campos magnéticos, interações e medição. Decaimento nuclear. Novo combustível espacial. Introduções do Brasil. Licença para fabricar produtos. Ômega 3. Hoje é um ensinamento aprofundado sobre os campos magnéticos e mais sobre como eles interagem entre os raios cósmicos e as luzes translúcidas que vemos no universo. O Sr. Cash disse que a razão pela qual ele queria ensinar isso agora é para mostrar como estamos conectados ao nosso Criador e que, quando entendemos isso, não precisaremos de intermediários como as religiões que abusaram tanto da alma do homem. Os buscadores de conhecimento que desejam transmutar precisam ter uma melhor compreensão dos campos magnéticos, pois é com eles que viajaremos pelo universo. Tudo foi colocado no desenho que o Sr. Cash começou a fazer por volta dos 23 minutos desse workshop. E aos poucos ele expande isso e continua voltando esse desenho à medida que ele acrescenta mais conhecimento a isso. Portanto, é importante acompanhar o desenho aqui. O Sr. Cash começou com o que nossos cientistas sabem sobre os campos magnéticos. Se você pesquisar na internet os mapas da magnetosfera e do campo magnético da Terra em relação ao Sol, você verá parte do que o Sr. Cash desenhou aqui, pois a capacidade de medir os campos magnéticos atualmente é muito limitada. Eles mostram os campos circulantes dos polos sul e norte e uma cauda de campos fluindo pela parte de trás da Terra na direção oposta ao Sol. O Sr. Cash acrescenta um campo magnético de retorno na parte de trás que faz um loop de retorno para a Terra. Mais tarde descobrimos que esse loop de retorno é importante para que a Terra crie emoções e tenha uma resposta adequada à forma como interage com o seu ambiente. Esses são dois dos tipos básicos de campos magnéticos que vemos na Terra. Um é o campo circulante e um é o que flui pela parte de trás da Terra. Então o Sr. Cash desenhou mais tipos de campos. Há campos que se conectam ao Sol, outros campos que vão para o espaço e há campos que se conectam à galáxia, universo únicos e ao Criador. Esses outros campos não são compreendidos pela nossa ciência hoje. Como a Terra é um plasma, ela está conectada a tudo. Mas para fins de aprendizado aqui, estamos fazendo essas distinções para que possamos usar esses diferentes campos para viajar pelo universo e criar as coisas que desejamos. Esses campos não servem apenas para comunicação, mas também são uma fonte de energia e de criação. O Sr. Cash fez algumas perguntas que os cientistas não sabem como responder. Por que há uma grande diferença entre a distância do centro da Terra e esses dois tipos de campos? Os campos que saem pela parte de trás estão muito mais distantes do que os que circulam ao redor da Terra. Então surge a pergunta, já que os campos magnéticos também fluem na parte de trás da Terra, por que só a luz do dia na parte da frente da Terra? Essa é uma boa pergunta. Por que não temos 24 horas de luz do dia? Porque lembre-se, já ensinamos anteriormente, que não é a luz física do Sol que ilumina a Terra como pensamos. Na verdade, é a interação dos campos magnéticos da Terra e do Sol. A aurora boreal nos polos se deve à compactação dos campos que interagem entre si. Se tivermos a chance de ver essas luzes da aurora boreal, podemos nos lembrar de que estamos testemunhando a interação dos campos magnéticos que estão causando a ocorrência da luz. Essa é a mesma maneira como a luz do dia, os raios cósmicos, as luzes translúcidas no espaço e os sons são produzidos. Na verdade, tudo é feito dessa maneira, porque é a fricção de dois campos magnéticos. Um dos principais problemas que temos ao aceitar esse novo conhecimento é o que Einstein disse sobre a luz não se curvar. Toda vez que o Sr. Cash tenta explicar isso aos homens da ciência de hoje, todos parecem ficar presos à ideia em suas cabeças de que a luz não pode se curvar ou se dobrar. No entanto, quando eles mostram os mapas da magnetosfera da Terra, eles mostram os campos magnéticos se curvando ao redor da Terra. Bem, então eles dizem que a luz não é um campo magnético. Mas na ciência do plasma, sabemos que a luz ou o som são campos magnéticos e todos eles podem se curvar. O próximo tópico é um pouco mais difícil de acompanhar, mas faremos o nosso melhor aqui. Em primeiro lugar, o Sr. Cash compara o que está acontecendo com a cauda do campo magnético que flui da Terra com o decaimento nuclear. Em geral, o decaimento nuclear ocorre quando a estrutura atômica desenvolve muita energia e se torna instável, irradiando energia e perdendo nêutrons e prótons. Ele compara o átomo ao sistema solar e o nêutron a diferentes planetas como Júpiter e a Terra. Então ele desenha o nêutron e o próton com uma cauda de campo magnético saindo da extremidade do próton. Então será que o nêutron é como o Sol e alimenta o próton? Bom, pelo que entendi, ao interagir consigo mesmo, o nêutron ganha muita energia, torna-se instável e empurra o próton para fora de si mesmo, tornando-se assim uma entidade separada. Não é essa a mesma maneira que uma criança nasce? Uma informação importante que não sabíamos é que cada um dos nêutrons tem sua própria força de campo magnético. Eles não são apenas um monte de bolas uniformes no centro do núcleo. E se um nêutron for adicionado ao núcleo, ele pode agir como um próton. Será que isso significa que ele se emparelha com outro nêutron no núcleo? Tudo isso aponta para a consciência e a inteligência, e não apenas para uma estrutura inanimada que chamamos de nêutron ali. Isso torna toda a ciência viva e imprevisível, e muito provavelmente esses nêutrons têm e criam emoções. Outro aspecto dos campos magnéticos de que devemos estar cientes é que eles estão constantemente se esfregando uns nos outros apenas pelo fato de viajarem pelo universo. A maneira como eu entendo isso é que todo campo magnético que sai do Criador tem um campo gravitacional entrando de volta ao mesmo tempo. Isso ocorre porque todos os campos são como um loop circular, e para poder fluir, um tem que sair enquanto o outro volta para dentro. Se você estudar eletricidade, é assim que ela funciona. E esse mesmo ato de movimento causa atrito e fricção, e assim eles geram novos pacotes de energia que nunca consideramos. Parece que isso se aplica a todos os plasmas, e é por isso que ele mencionou a corrente e a corrente de Foucault, o que significa que a corrente está de fato fluindo em ambos os sentidos. Mas isso não faz sentido para nós, então consideramos apenas o fluxo mais forte e dizemos que é assim que ela flui. Não nos foi ensinado o que significa exatamente fluir em ambas as direções ao mesmo tempo. Por enquanto, podemos manter isso no fundo de nossa mente. As luzes translúcidas e os ruídos que ouvimos no universo são provenientes dessas interações que, de certa forma, são campos gerais que estão sempre percorrendo a extensão do universo. Eles não fazem parte dos campos do sistema solar, das galáxias ou dos universos. Por alguma razão, o Sr. Cash quer que estejamos cientes desses campos quando transmutamos. São campos que potencialmente poderiam se tornar parte de uma nova criação e seriam assim uma fonte de energia também. E pode ser que esses campos venham diretamente do Criador, e ainda não tenham sido usados e, portanto, poderíamos saltar sobre eles e voltar para o Criador. Portanto, de certa forma, poderíamos considerá-los como campos desgarrados, mas não de fato porque eles vêm do Criador e ainda não foram usados. Mas o ponto principal parece ser que eles são a causa dos raios cósmicos, das luzes translúcidas e do ruído no Únicos, e cabe a nós estarmos cientes deles. Na década de 60, havia um programa de TV chamado Perdidos no Espaço. No ensinamento de hoje, o Sr. Cash nos mostrou como encontrar nossa direção ao viajar pelo universo, e para fazer isso temos que saber como a criação ocorre. Um plasma sempre tem uma energia central que chamamos de alma, e então por meio da interação dos campos, ele manifesta uma dimensão física. Se começarmos com o nosso sistema solar, poderemos ir de volta à galáxia, ao universo e ao Criador. O lado com os campos magnéticos mais fortes está voltado para o centro do plasma ou da alma de que ele é feito. O lado mais brilhante da Terra indica onde o Sol está localizado, e se sairmos do sistema solar, o lado mais brilhante do sistema solar também nos mostrará onde está o centro de nossa galáxia. Se pudermos sair de nosso universo e determinar qual é o lado mais brilhante, saberemos onde o Criador está na dimensão da fisicalidade. Obviamente, em algum momento teremos que aprender a medir a força do campo magnético para usá-los, já que a medição magnética atual do estado da matéria da escala Tesla nem sequer se encaixa na escala dos campos magnéticos universais. Ele nos garante que há uma força denominadora comum que nos conecta ao nosso Criador e que pode ser medida. Porque se não pode ser medida, então não pode existir. Isso está se referindo à existência do estado da matéria. Portanto, agora sabemos que o centro do Criador tem uma localização e os campos magnéticos dele têm uma medida conhecida. Eu me pergunto se essa medição é dos campos de que falamos anteriormente, que continuam a viajar pelo Únicos e são os que se tornaram parte de uma galáxia ou universo. Esses campos voltam diretamente para o Criador e estão circulando pela criação como um cachorro correndo atrás do rabo. Se entrarmos em um deles, poderemos voltar diretamente para o Criador. Seria isso a iluminação? Devemos lembrar também que essa medição tem a ver com a forma como a alma sente esses campos do Criador, e não com um instrumento de estado da matéria, embora provavelmente ainda possamos fazer um instrumento se quisermos. Todos os plasmas são feitos da mesma maneira, seja a célula do nosso corpo, a célula de um cachorro, uma pedra, um alienígena, uma galáxia ou o que for. Todos eles têm a mesma propriedade e a mesma direção de movimento dos campos. Eu fiz todo o universo à imagem de mim mesmo. Se mostro minha imagem na emoção do homem, isso significa que também tenho que ter emoções. Os cães e as pedras também têm emoções. A alma de uma pedra interage em sua estrutura atômica ou plasmática com a minha alma, e isso dá a ela emoção. 2025 é o ano destinado a trazer o dia prometido que foi prometido nos livros sagrados. Nesse período, não haverá mais guerras e o leão se deitará com o cordeiro. A única maneira disso acontecer é se uma nova ciência e tecnologia forem compartilhadas na Terra, onde todos os seus seres recebam energia diretamente dos campos magnéticos do universo. Isso é o que a Fundação Cash já desenvolveu e está esperando para entregá-la à humanidade quando pudermos parar as guerras. O Sr. Cash disse que esse momento chegou e que há líderes que querem trazer a paz e que agora é a hora de ajudá-los com novas tecnologias para que a indústria bélica possa ser trocada por uma indústria pacífica de desenvolvimento da tecnologia espacial. Se não fizermos isso, voltaremos a criar guerras em pouco tempo, porque as fábricas de armas não pararam de produzir armas. Elas continuam a estocá-las para as próximas guerras. Outra surpresa é que o Sr. Cash tem uma tecnologia de plasma ainda mais nova que ele chama de combustível espacial. Com esse combustível, poderemos viajar pelo universo e também atender a todas as nossas necessidades aqui na Terra. É por isso que ele começou a convocar todos os profissionais das agências espaciais e outros para se unirem à Fundação Cash e lançar a nova tecnologia. Quando todos os recursos que foram usados para a guerra forem aplicados no desenvolvimento espacial, o homem amadurecerá rapidamente. E nós, os buscadores de conhecimento, temos que fazer a nossa parte para divulgar a tecnologia. Não devemos nos envergonhar do que aprendemos, nem ter medo do que os outros possam pensar a respeito. Toda vez que algo novo é apresentado à humanidade, temos que passar por esse período de transição de aceitação. Temos a sorte de ser os primeiros discípulos do novo conhecimento, e o Sr. Cash nos pediu que fizéssemos a nossa parte em compartilhar rapidamente conhecimento em todo o planeta. Por trás de toda essa pesquisa e desenvolvimento espacial, cabe à alma do homem procurar e encontrar o caminho para o Criador. E se coincidentemente ou por acidente algum de nós conseguir ver o Criador, já que ninguém mais conseguirá reproduzir isso, porque cada um tem encontrado o seu próprio caminho, os outros então não vão acreditar em nós. E não é assim que os santos e sábios têm sido tratados ao longo da história aqui na Terra? Durante a vida deles, eles não foram aceitos. E foi somente após a morte deles que as pessoas perceberam o presente que eles haviam dado à humanidade. Um gráfico foi gravado ao vivo durante o ensinamento de hoje e mostrou a alma do homem e a alma da fisicalidade sem nenhuma diferença, o que significa que a alma de todos foi tocada e ressoou com os ensinamentos. Isso também significa que os buscadores de conhecimento estão prontos para a maturidade e que o homem está pronto para trazer a mudança. Eu me pergunto se os sistemas estão captando uma dessas linhas de campo magnético direto do Criador. Ele diz que o conhecimento está chegando em um caminho direto do Criador para a criação. Nós ouvimos pela voz, mas a alma do universo ouve pela alma. As emoções estão batalhando para criar a mudança. E quando a nossa alma capta o conhecimento, mais tarde nos iluminamos para ele. A importância das emoções também voltou à tona hoje, e que no universo existem inúmeras emoções das quais não temos consciência. Ele disse que nos deu essa nova emoção da transmutação, que é uma emoção universal e é mais forte do que o amor. O que eu entendi é que o Criador se transmutou em nós por meio dessa emoção, e nós nos transmutamos de volta para ele com a mesma emoção. O fato de entendermos a ciência da criação não nos torna necessariamente um homem do Criador. Ou será que o Sr. Cash está se referindo aqui a um homem espiritual? Talvez ele esteja querendo dizer que podemos usar a tecnologia sem ter compreendido totalmente o amor do Criador e da criação. Isso só nos torna sábios para percorrer a extensão do universo e apreciar a beleza da criação por meio do plasma. mas temos que entender como conectar o plasma à nossa alma e receber a força do campo que queremos e precisamos para nos manifestar na fisicalidade. Podemos viajar sem a fisicalidade e depois nos manifestar onde quisermos. A energia da transmutação e a composição dos campos são diferentes para cada um de nós e nossos sistemas se ajustam a essas diferenças. Desenvolvemos uma frequência espacial que não existe em seu vocabulário. Esses gráficos senoidais não existem no plasma do universo. Ele tem sua própria forma, e se você puder criar isso, você poderá alcançar a transmutação. Você precisa encontrar a frequência de onde quer ir, por exemplo, a frequência do planeta Zeus. Sr. Cash também disse que se ele colocasse vitamina D na tecnologia dele e distribuísse os campos para todos, ninguém ficaria doente e os médicos e farmacêuticos não teriam pacientes. Isso porque ele transferiria a parte emocional da vitamina D para nós, algo que nossa medicina não consegue fazer. Há um grande mistério sobre essa vitamina D e por que ela é tão fundamental para fornecer a energia completa de que o corpo precisa. Os comprimidos que eles colocam no leite e em outros alimentos devem ser apenas uma pequena parte dela. Então o Sr. Cash passou a discutir a diferença entre o ômega 3 e o ômega 6. O animal produz ômega 3 quando se sente livre, ao passo que quando ele está enjaulado e preso, ele produz o ômega 6. Portanto, o que compramos no mercado como ômega 3 pode na verdade conter principalmente ômega 6, pois depende da emoção do animal e isso não pode ser controlado quando eles estão sendo produzidos em massa em fazendas industriais. As emoções são transferidas para o óleo que é colocado em comprimidos. Quando comemos um frango, qualquer emoção que ele tenha é transferida para nós e podemos sentir a depressão do animal. Mas isso é relativo à nossa condição geral e a muitas outras coisas que podem estar acontecendo em nossa vida também. A contrapartida do ômega 6 em plantas, ervas e frutas é quando usamos fertilizantes nelas. E a contrapartida do ômega 3 nelas seria quando eles usam fertilizantes naturais nas plantas, nas ervas e nas frutas. Se pensarmos bem, uma planta ela é estacionária e um animal pode se movimentar. Forçar o uso de fertilizantes químicos e outras coisas é uma espécie de aprisionamento da fisicalidade das plantas e elas são forçadas a crescer mais. Mas há muito mais envolvido nisso, por exemplo, como elas criam emoções e como isso está relacionado ao que elas absorvem no ambiente. O Sr. Cash fez uma alta recomendação para o trabalho que o Rafael e a equipe brasileira estão fazendo para levar os ensinamentos às pessoas em todo o mundo. Ele disse que é a primeira vez que vê o que estamos fazendo e que os resumos e as introduções dos ensinamentos são brilhantes e capturam a essência e a alma dos ensinamentos. É claro que há erros lá, mas isso é normal e o importante são os esforços sinceros que eles estão fazendo para tentar entender os ensinamentos e compartilhar eles com outras pessoas. O Sr. Cash pensou que talvez essas introduções tivessem sido feitas por IA, mas esse não é o caso. São as interpretações de um buscador de conhecimento e não foram verificados ou aprovados pela Fundação Cash. São boas ferramentas para aqueles que querem estudar a tecnologia do plasma. O site da Fundação Cash Brasil contém as transcrições palavra por palavra dos workshops de buscadores de conhecimento, então também um índice rápido que é feito para resumir os ensinamentos em uma linguagem fácil de ler, especialmente para aqueles que não são falantes nativos de inglês também. Depois de ler o índice rápido, há também um índice de tópicos que inclui apenas todos os diferentes tópicos ensinados pelo Sr. Cash. Ele é poderoso e sentimos muita energia só de lê-lo. As introduções são, como o Sr. Cash disse, um resumo da essência do que o buscador de conhecimento entendeu que os ensinamentos significam. A lista remonta ao workshop 440, e antes disso estávamos fazendo resumos mais gerais, chamados de frases e palavras-chave. Se você quer mesmo estudar a tecnologia, visite o site cashbrasil.com e não se deixe intimidar pela quantidade de material e comece por algum lugar. Houve também o convite do Sr. Cash para que as pessoas que estão fabricando ilegalmente produtos da Fundação Cash, como Gans, Magraves e outros, voltem para a Fundação Cash, obtenham uma licença e aprendam a fabricar corretamente os produtos que funcionem, para que eles funcionem. Você receberá a certificação da Fundação Cash e poderá usar a logo. Há um grande impulso agora em 2025 para levar a tecnologia ao público e seria um grande serviço para a humanidade se as pessoas se juntassem a nós. Não é necessário ter uma fábrica. Você pode continuar a produzi-los em suas garagens e casas. Não importa se você é uma dona de casa ou o que quer que seja, desde que entenda o suficiente para fabricá-los corretamente e ame a tecnologia. Então você pode participar e talvez um dia administrar sua própria fábrica. Haverá mais anúncios sobre isso nas próximas semanas. Outros tópicos desse workshop. Muitas pessoas no Ocidente sofreram uma lavagem cerebral com outra coisa, mas nós vemos a realidade e o que está prestes a acontecer. As ferramentas de guerra serão trocadas por ferramentas de paz, e há líderes mundiais que apoiarão isso. Na nova tecnologia do plasma que está chegando, as calorias não significam nada, porque você trabalha com os campos do plasma e não precisa absorver o estado da matéria ou calorias. O Maghreb é como um buraco negro no universo, e se você souber como conectar e usar ele, você não terá problemas, e o homem levará séculos para entender o Maghreb. Obrigado por ouvir. Índice rápido Workshop 580. Estamos ampliando o conhecimento sobre os raios cósmicos e as dimensões cósmicas da vida no espaço enquanto preparamos o homem para começar a viajar da aldeia da Terra para a cidade do universo. Lá encontraremos novas dimensões e a estrutura maior de todo o universo. Não importa onde formos, os princípios e as interações dos campos magnéticos permanecerão os mesmos. E não importa se é uma célula no corpo de um homem, a estrutura do planeta Terra, uma galáxia ou universo ou únicos. É preciso entender a combinação da interação dos campos. É preciso entender por que eles interagem da maneira como fazem e qual será o resultado disso. Se não houver interação, então não haverá efeito. Os campos magnéticos desse universo têm se movimentado e há muitas interações. À medida que nos tornamos seres passivos do universo, uma dessas interações é o ruído cósmico que ouvimos no planeta Terra. Como o som é criado? No livro 2, falamos sobre como a luz translúcida é vista na escuridão. Ela é criada, mas nos permite ver através dela. A translucidez tem um significado diferente para nós, humanos com olhos, e é diferente para as criaturas do universo que não têm visão, mas ainda assim elas veem o universo como os animais deste planeta que veem por meio de sons sônicos, como o morcego, por exemplo. Como esses seres humanos veem o universo? Como eles sabem onde estão? Na verdade, não há diferença porque eles estão usando um tipo diferente de visão apenas. Eles trabalham em um nível diferente da força do campo magnético do universo e isso dá a eles a visualização no cérebro sem os olhos. Vemos isso em pessoas cegas. Por exemplo, ao segurar uma maçã na mão, essas pessoas cegas elas entendem o que ela é e visualizam a maçã em sua cabeça, mesmo que nunca tenham visto uma maçã. Há alguns anos, uma das princesas da família real saudita nasceu sem a cor dos olhos. Ela nasceu com os olhos totalmente brancos. Não havia íris de cor marrom, apenas a parte branca dos olhos. Eles nos procuraram e pediram para ver se poderíamos devolver a visão a essa menina de cerca de 13 anos de idade. Fizemos os materiais e eles foram entregues a um dos buscadores de conhecimento para levá-los até ela. Naquela época, como um físico nuclear iraniano, não era possível transferir o material diretamente para a Arábia Saudita. A família real enviou então um agente a Dubai e o sistema foi entregue pela Fundação Cash no aeroporto para a família real. Em questão de poucas semanas, ela começou a ver cores como o vermelho. Isso nos trouxe um novo entendimento sobre como enxergamos sem um olho. Isso se tornou parte da pesquisa que vocês estão usando agora como fone de ouvido para transmutar para lugares. Esse conhecimento foi adquirido ao ajudar essa menina de 13 anos. Podemos transferir que ela podia sim ver cores. Descobrimos que não precisamos da íris para ver, não precisamos nem mesmo dos olhos para ver. As cores irradiam campos e por meio da interação com os campos da condição cerebral, os campos do homem reconhecem a cor. É por isso que eu sempre disse que quando viajarmos pelo espaço, perderemos a boca e os olhos. Eles consomem muita energia e não precisaremos deles porque fortaleceremos a dimensão da alma que não precisa da fisicalidade. Antes de dizermos a você algo nesses ensinamentos, nós experimentamos primeiro e depois dizemos exatamente o que é. O próximo ponto é como reconhecemos os campos magnéticos e entendemos seu processo. Como foi dito no vídeo de introdução da aula de hoje, a emoção da raiva e da guerra surgiu quando a Terra dentro do sistema solar estava passando por uma determinada posição no universo que criou assim esses campos. Aqui o Sr. Cash continua explicando como nossos cientistas entendem os campos magnéticos ao redor da Terra e como os cientistas desenham esses campos. Mas eles não entendem realmente como eles funcionam. Aqui você pode acompanhar o desenho que o Sr. Cash faz na tela. Os cientistas dizem que os campos magnéticos que fluem ao redor da Terra se achatam e formam uma espécie de cauda na parte de trás da Terra e que alguns campos magnéticos fluem ao redor da Terra e voltam para dentro dela. Eles não saem pela parte de trás. Os campos fluem do centro da Terra em uma determinada força e distância. Um adendo aqui, não ficou claro essa parte. Alguns campos fluem para fora do centro e se conectam ao Sol. Em outros, o Sol não pode tocá-los. Há uma falta de conhecimento aqui que deturpa a ciência e interrompe a pesquisa e o desenvolvimento. Só porque alguém disse algo, os outros ouvem sem realmente entender o porquê. Depois criam dogmas em torno da ignorância deles. Essas são as coisas que a nova ciência do plasma precisa superar. Bom, de volta ao desenho, precisamos entender por que esses campos magnéticos, em vez de saírem pela parte de trás, se voltam para dentro e se conectam de volta à Terra. E por que esses outros campos que saem pela parte de trás estão tão distantes da Terra? Há algumas coisas que não se encaixam no conhecimento que temos hoje e que não podem ser explicados. Por exemplo, por que temos a luz do dia apenas na parte da frente da Terra e não na parte de trás, quando os mesmos campos magnéticos do Sol estão fluindo para lá também? Por que as luzes da interação dos campos magnéticos e gravitacionais da Terra interagindo entre si não criam luz na parte de trás do planeta, nos proporcionando 24 horas de iluminação? As pessoas que vivem perto dos polos, elas têm a luz do dia quase 24 horas. Essas interações se devem à compactação dos campos nessa área e causam as luzes da aurora no céu. Essa parte aqui é difícil de entender o que o Sr. Cash explica. Ele começa aqui a falar sobre o decaimento nuclear. A mesma lógica nesse desenho está de alguma forma relacionada ao decaimento nuclear. Ele diz que uma fonte interage com outra fonte de si mesma ou com diferentes dimensões de si mesma, mas é o mesmo sistema. Em vez do Sol e dos planetas, temos o nêutron e os prótons interagindo para converter materiais, e é isso que acontece no decaimento nuclear. Não há diferença na transferência de energia como eles nos mostram com os campos magnéticos saindo da extremidade traseira da Terra. Isso é exatamente o que acontece no decaimento nuclear. É o mesmo processo. E quando a interação da energia do campo cria níveis mais altos, essa estrutura se torna instável. Podemos ter nêutrons adicionais no sistema que se comportam como um próton do outro. A física nuclear não entendeu isso e simplesmente os chama de nêutrons. Eles dizem que há tantos nêutrons no centro de um átomo, mas na verdade, cada nêutron tem sua própria força de campo magnético. Um tem a força do campo magnético de Júpiter, outro da Terra e outro de Saturno. Qualquer nêutron que interage e forneça energia ao outro cria uma condição de afastamento, e isso é o que chamamos de decaimento nuclear. No futuro, para percorrer a extensão do universo, teremos que entender a interação e a estrutura dos campos magnéticos dos sistemas planetários da Terra. O atrito entre dois campos magnéticos cria luz, e isso ainda não entendemos. Acho que ele quis dizer aqui, o Sr. Cash, que os planetas, como os nêutrons, interagem e criam luz entre eles. Não está claro aqui o que isso significa. Bom, continuando. O decaimento nuclear é um afastamento ou separação que leva à divisão de um átomo, o que chamamos de decaimento nuclear, que pode ser medido como uma meia-vida de algo. Porque cada nêutron na estrutura de criação de um determinado átomo sempre tem a mesma estrutura de nêutrons de força de campo. A meia-vida dos elementos mais leves não é tão rápida quanto a de algumas formas de isótopos, por exemplo. Se você entender essa parte da fisiologia do espaço, podemos chegar a algo muito interessante que muitos físicos dariam a mão direita para poder entender. Mas ninguém jamais pensou em ter essa ideia. Isso remete ao que discutimos há algumas semanas sobre como os campos fluem em um ímã sólido. Dizem que eles entram pelo polo sul e saem pelo polo norte. Eles mostram os campos indo em um único sentido, mas na verdade, eles vão e voltam nos dois sentidos. Como eles não conseguem medir esses outros campos, eles acham que eles não existem. Em eletrônica, isso é chamado de corrente e corrente de Foucault, onde o azul é a corrente e o vermelho é a corrente de Foucault. Precisamos de uma compreensão fundamental dos campos magnéticos para percorrer os espaços do universo, onde teremos de interagir e ser repelidos também. Os campos magnéticos universais interagem com os campos da Terra e criam luz, que vemos como visual, e algumas dessas luzes são refletidas de volta para fora. Isso abre uma nova caixa de Pandora de conhecimento. A maioria dos raios cósmicos, ruídos e luzes translúcidas no universo são criados a partir dessas interações. A fricção dos campos gravitacionais e magnéticos de uma força de campo cria ruído e luz. Uma grande porcentagem da luz no universo é criada pela interação de campos magnéticos que não vem de uma fonte. Quando esses campos magnéticos percorrem a extensão do universo, eles se esfregam uns nos outros e criam pacotes, que liberam um campo de energia e se transformam nessa luz elusiva. A outra parte desse ensinamento que é para quando nos tornarmos viajantes do únicos. É o mesmo processo de entendimento. Nunca tivemos consciência do som e das luzes que são criados a partir dos campos magnéticos do mesmo elemento. Tampouco temos consciência de seus efeitos sobre o ambiente e a totalidade da direção do movimento da estrutura. O Sr. Cash aqui está descrevendo como a luz é criada no universo. Há um buraco negro no centro do universo que irradia campos que interagem com as galáxias e o sistema solar para criar luz neles, assim como a luz do dia na Terra é criada a partir da interação dos campos magnéticos e gravitacionais do Sol interagindo com os campos da Terra. É o mesmo processo. Você pode dizer onde fica o centro do universo pelo lado das galáxias que é mais brilhante. E o mesmo acontece com os sistemas solares. Podemos dizer onde está o centro da galáxia pelo lado do sistema solar que é mais brilhante. É assim que navegamos no universo. É sempre o lado que recebe os campos magnéticos mais fortes que está voltado para o centro. Com esse conhecimento, podemos viajar pelo universo atravessando galáxias e sistemas solares. Veremos a mesma luz e isso é muito importante. Na Terra, no hemisfério norte, as pessoas que são treinadas para sobreviver na floresta, elas usam esse mesmo método. Elas observam os galhos das árvores e estudam o ângulo em que eles crescem, o que indica onde estão recebendo os campos magnéticos mais fortes do Sol, e elas também consideram a inclinação da Terra. Um adendo aqui, eu imagino que o crescimento mais intenso esteja no lado voltado para o Sol. Continuando. Esse é um conhecimento que podemos usar para encontrar o centro da galáxia indo para fora de nosso sistema solar e observando qual lado é mais brilhante dele. Então faça o mesmo ao sair de nossa galáxia e observe qual lado é mais brilhante, e isso nos dará o caminho de volta ao centro. Não cometeremos o erro de ir na direção oposta. E em uma escala maior, podemos ir para fora de nosso universo e ver de onde a luz do Criador está brilhando. Isso nos dá a direção para a alma de nosso Criador, para a essência, para a fonte. É o mesmo processo simples que vai de um átomo à nossa Terra, ao sistema solar, à galáxia e à linha central do universo. Se entendermos como os campos magnéticos são criados e como dois campos de força semelhante interagem, poderemos saber se nosso campo está em uma condição de matéria ou é a força do campo do universo do Criador. O problema que temos é que não podemos medir os campos magnéticos dos sistemas universais como a Terra e a galáxia. Só podemos medir com o que chamamos de Tesla e as outras medidas, mas isso é apenas no estado da matéria. Para nos tornarmos um homem do espaço, temos que desenvolver uma maneira de medir a força do campo magnético dos campos magnéticos universais, o que não funciona com a medida Tesla. Ou deveríamos dizer que a medida Tesla está fora dessa escala. Quando entendermos os campos magnéticos universais, então nos graduaremos a partir de nossa compreensão do decaimento nuclear e nos juntaremos aos cosmologistas e então àqueles que entendem esse processo também. Haverá muitas agitações e solavancos no caminho para o nosso Criador. O material que vocês chamam de decaimento nuclear poderia ser uma combinação de corren, aminoácido em seu corpo, pois ele tem a mesma condição. Há um denominador comum que nos conecta ao nosso Criador e ele tem uma medida. Porque se você não pode medir, ele não pode existir. E é por isso que dizemos, eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Porque eu entro bem em cima de você em todas as direções, eu passo por sua cabeça, cérebro e alma. Passo pelo sistema solar, pelas galáxias, pelo universo e pelo únicos. Agora vocês podem entender a conexão do homem com seu Criador. Mas o homem precisa aprender a medir esses campos, e ao medi-los, ele reconhecerá que está no caminho para o Criador. É como um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Todos nós voltamos para nós mesmos. Estamos vendo o progresso em direção à paz, e com isso o financiamento, o conhecimento e tudo mais entrará nessa tecnologia do espaço muito em breve. Quando o homem parar de lutar, todos os recursos financeiros que foram destinados às guerras serão usados para encontrar o caminho para o Criador. A pesquisa e o desenvolvimento nessa escala levaram o homem ao ponto de maturidade. Paramos as guerras e as guerras religiosas, e agora vemos os governos segurando as mãos uns dos outros para gastar os recursos na humanidade para a expansão da paz. Este é o momento em que temos que entrar com a tecnologia e dar a eles uma mãozinha. Eles fornecem a paz e nós forneceremos o conhecimento. Mostraremos como podemos desenvolver sistemas para medir os campos magnéticos. Talvez em pouco tempo, por acidente ou por atos deliberados dos professores, encontraremos o caminho para o Criador. Isso não está mais nos livros sagrados, mas está na sagrada alma do homem. O homem tem que entender profundamente e sem falhas como reconhecer a força do campo da linha que segue o rabo do cachorro de volta ao seu Criador. No momento atual, esse conhecimento foi ocultado do homem. É compreendido pelos viajantes do espaço, pois eles entendem o trabalho do universo e não criam livros e conhecimentos falsos como o homem faz aqui no estado da matéria. A lei de Newton não se aplica à dimensão do plasma. Alguém tem que apresentar o conhecimento dos campos magnéticos na condição plasmática e não na condição da matéria. É preciso corrigir o entendimento para poder converter as leis da física do homem no estado de matéria para o espaço na condição de plasma. Nos últimos 20 anos, já mostramos a vocês alguns desses princípios de maneira muito simples. Eu disse a vocês que o fator de energia do plasma é talvez 50 a 80% da força de energia de seu estado de matéria. Aqui um adendo, acho que o Sr. Cash está se referindo aqui a quando ele calcula a força de um elemento, como quando ele diz que o ferro é 56. Continuando. Reconhecer a linha da vida para o nosso Criador não pode ser medido com as ferramentas dos dias de hoje, porque ela precisa ser sentida pela alma do homem, que é a nossa escala e indicador. Por exemplo, se considerarmos a Terra como a alma do homem e o Sol como a alma do Criador, como encontraremos nosso caminho? Diferentes forças de campo do Criador criam luzes diferentes. A luz do Únicos não é o que o homem acha que deveria ser. A luz da galáxia no universo não é a que estamos acostumados. Para ver a luz do universo, há ferramentas especiais do universo para poder usar. O mesmo acontece com a alma do homem. Se conseguirmos juntar esses dois, a alma do homem receberá alguns campos do universo e isso nos iluminará. Durante o sono, chamamos isso de sonho. Em algumas partes do seu sonho, talvez você tenha alcançado o nível de compreensão da alma do homem, então você verá essa luz e se tornará consciente da existência do seu Criador. Mas não é uma luz com a qual você está acostumado. É a emoção e o sentimento com os quais você se deparou. Talvez você tenha estado com a alma ou tenha encontrado a linha que leva à sua fonte. O homem tem algumas opções. Você mesmo pode se tornar diretamente um processador em alguns campos de força. Mas quando você recebe essa luz do Criador, você se ilumina com o processo da criação. Quando você segue outro caminho, você se ilumina por meio do conhecimento da matéria física. E nesse caso, Deus o ajude, porque você será tentado com muitas distrações. Vemos isso em muitos ayatolás, mulás, sacerdotes, profetas e outros, e você tem que ser capaz de lidar com o que está recebendo, onde dessa outra forma não há intermediários. Toda entidade na criação tem acesso direto a isso, à iluminação, porque todos nós viemos disso. Isso causará o fim das religiões falsas e do abuso da alma do homem em nome da religião. O Vaticano acabará, porque ninguém estará lá e devolveremos as pedras ao Coliseu, porque isso era o abuso do estado de matéria da fisicalidade do homem. O homem verá seu destino, porque ele será iluminado para ver isso e seu próprio Criador em todas as dimensões. Você pode percorrer o universo em uma linha de campo magnético, mas cada linha pode ter um problema. Você ficará feliz em ver o cenário dos sistemas planetários, galáxias e a forma do universo. Ou você pode pular para ou criar a galáxia de campos e pular da Terra para uma galáxia e em seguida para um universo com parte do Únicos ou qualquer outra coisa. Isso é feito com o entendimento da interação do campo magnético dentro de um plasma e não dentro de um íon. Você mede os campos e viaja com isso. Você mede os campos do plasma e viaja com ele. Onde no estado de matéria se tem um atrito e uma limitação de velocidade da velocidade da luz e a velocidade de todas as outras bobagens que o homem inventou. No estado da alma não há limitação alguma, porque não há limitação na compreensão da essência da criação entre a alma do homem e seu Criador. E a emoção desempenha um fator enorme para isso, porque ele é o caminho para o Criador. Talvez pela primeira vez você entenda que até mesmo o Criador tem emoções, porque se ele não tivesse emoções, ele não poderia dá-las. Você tem que encontrar os campos magnéticos da estrutura da criação dos campos plasmáticos do homem e sua emoção, e você encontrará seu caminho para o coração, para a operação da criação. Nenhum plasma é feito diferente de qualquer outro plasma. O plasma na célula de seu corpo, na célula de um cachorro, na célula de uma pedra, na célula de um alienígena ou na célula de uma galáxia, todos têm a mesma propriedade e a mesma direção do movimento dos campos. Eu não fiz o homem apenas à imagem de mim mesmo. Eu fiz todo o universo à imagem de mim mesmo. E se mostro minha imagem na emoção do homem, isso significa que também tenho de ter uma emoção. Caso contrário, o homem ou os cães não poderiam tê-la também. A alma de uma pedra interage, em sua estrutura atômica, com a minha alma. Portanto, até mesmo uma pedra tem uma emoção, porque a interação dos campos de sua estrutura atômica com uma estrutura plasmática, com os meus campos, dá a essa pedra essa emoção. Nos próximos tempos, expandiremos esse assunto em uma análise e um desenvolvimento muito mais detalhados. Por enquanto, você está apenas começando a entender o trabalho do universo. A razão pela qual eu trouxe esse assunto à tona hoje é para mostrar a vocês o caminho direto para o Criador e assim acabar com todos esses jogos das religiões e dos líderes religiosos e todo o caos que eles criaram. Porque o homem agora começou a se livrar das guerras e está se concentrando mais na paz e no desenvolvimento das nações para uma nação. Este é o momento em que ele precisará de ferramentas para fazer isso. E elas serão dadas a um grupo de pessoas para impulsionar com a nova tecnologia. Ao trilhar o caminho da paz, as portas do universo se abrirão. Você pode gritar que quer a paz o quanto você quiser, mas temos que oferecer uma nova estrutura. Caso contrário, o homem voltará à sua antiga estrutura. Um novo caminho e uma nova compreensão devem ser mostrados ao homem para que ele escolha esse caminho e encontre um caminho para o seu Criador. Com um novo conhecimento, ele esquecerá a guerra. E nós estamos lá para apoiar essa evolução, por meio da estrutura que criamos anos atrás e da estrutura que criaremos no futuro. Ajudaremos aqueles que iniciarem esse processo. Ele já começou nos últimos 2 meses. Se não dermos essas ferramentas aos líderes mundiais, eles não serão capazes de cumprir e se livrar de todos os dogmas na ciência, na tecnologia e em nome das religiões. Eles precisam ser eliminados para poderem seguir em frente. De certa forma, 2025 é o tempo do destino para o que foi prometido, como um dia prometido, em que o homem chega a um ponto em que não haverá mais guerra. Já acabamos com as guerras imaginárias de fronteiras entre nações, e em 2025 acabaremos com as guerras religiosas. Conseguiremos isso dando conhecimento aos líderes mundiais e aos homens de conhecimento para implementar isso. Com esse conhecimento, dedicaremos nosso tempo ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia na direção da compreensão da totalidade e para encontrar o caminho da alma do homem para o seu Criador. Essa é a razão de estarmos aqui na Terra. Não apenas nós, mas coletivamente vocês, buscadores de conhecimento, difundirão isso muito rapidamente. Estamos fazendo nosso trabalho e vocês têm que fazer o de vocês. Não se envergonhem da tecnologia ou se assustem com o que eles dizem, porque a vergonha é daqueles que tentam bloquear a tecnologia. Isso é feito por aqueles que estão abusando da humanidade. O ensinamento se concentrará principalmente na compreensão da interação dos campos do plasma, criação, medição, confirmação e transição desses campos para o estado de matéria ou outro. O homem tem sido mal orientado sobre os campos magnéticos. Para começar, eles são iguais aos campos plasmáticos. Por que alguns desses campos se curvam para trás em direção a si mesmos, como um cachorro correndo atrás do rabo, e alguns campos se afastam, e alguns campos vão para o Sol e outros para a galáxia únicos e criador? O homem precisa entender as razões pelas quais os campos se comportam da maneira como se comportam e por que há um espaguete de força de campo. Então temos que corrigir os problemas causados pelo conhecimento idiota de Einstein. Eles nos ensinaram que os campos magnéticos ou a luz viajam apenas em linha reta e não podem se curvar. Se um campo magnético de luz não pode se curvar, então como é que ele se curva sobre si mesmo em suas próprias imagens que esses cientistas fazem? Se você não pode curvar um campo magnético, você não pode curvar nenhum campo magnético. Não importa se você chama esse campo de luz, som ou o que quiser. As leis universais têm que se aplicar a tudo. Vemos que os campos magnéticos se curvam para trás ao redor da Terra, e então por que a luz não faz o mesmo? Portanto, o ensino da física está errado, porque aqueles que ensinaram vocês, eles nunca entenderam. Tivemos professores ruins quando se trata do trabalho do universo em que é preciso permanecer aberto ao que não se entende. os campos voltam para a Terra para obter uma reação emocional. Ao sentir a dor do chute, ele cria uma emoção na Terra para chutar de volta. Quando o campo magnético da Terra se alimenta de volta à Terra, ele cria uma emoção para reagir ao que coletou. Isso não faz parte das mudanças sazonais e vemos mudanças nas emoções? O planeta tem emoções assim como nós. Nosso dilema é que ainda não conseguimos medir esses campos. Como medimos a força dos campos que acabam na galáxia? Se você entender isso, você terá encontrado acesso à transmutação e ao transporte. As unidades de aprimoramento vertical da Fundação Cash fazem isso se estiverem sintonizados da maneira correta e podem levar o homem ao seu Criador. Não é necessário aterrissar em nenhum outro lugar. Se a sintonizarmos com uma força de campo diferente, ela o levará a um planeta específico e uma galáxia específica em qualquer lugar do universo. Temos que aprender a medir os campos magnéticos plasmáticos e não os falsos campos magnéticos plasmáticos que eles têm no CERN e em outros governos que estão tentando criar a fusão. Nós sabemos melhor. Eles não entenderam que estão tentando misturar um campo magnético de matéria com os campos magnéticos plasmáticos e é aí que está o dilema deles. Se eles usassem GANs em vez de imãs sólidos concorrentes, eles precisariam de apenas 1 milésimo de volt. Você obterá o mesmo resultado, pois abrirá o plasma do estado da matéria. Um dos motivos pelos quais eu sempre disse que a fusão no estado da matéria é um sonho que nunca se tornará realidade, porque o CERN, o Tokamak e outros usam ímãs e eletricidade para manipular o plasma. Os buscadores de conhecimento têm exatamente o mesmo problema que o CERN, a transmutação. Neste mundo, não há um único plasma por si só. Ele é sempre uma mistura de campos e você pode fazer qualquer coisa com eles. Eles estão tentando criar uma fusão para o hidrogênio, mas eles ainda não entenderam que podem criar ouro a partir do mesmo processo. Mas eles não sabem como. Vocês não obtêm a fusão a partir do estado da matéria. Você obtém a fusão, ou o que chamamos de fornecimento da força do campo magnético, que depende da localização, do tempo e do lugar, e do campo de energia no plasma. Os buscadores de conhecimento também precisam entender isso para poder transmutar. Os cientistas ainda não atingiram o nível de conhecimento que vocês, buscadores de conhecimento, têm. Você pode converter o cobre em sua energia e, como GANs, pode se alimentar com essa energia. Você também pode fazer o que quiser com essa energia. Essa é a condição plasmática dos GANs. Os outros estão desperdiçando seu tempo no mundo da ciência que encontrou Tokamak e todo o resto. Em seu crânio, você confina o plasma dentro do estado de matéria. E o CERN está usando o estado da matéria para criar uma condição do plasma e controlá-lo. Não há diferença entre o CERN e o que você faz em seu crânio com a alma do homem. Assim que vocês, buscadores de conhecimento, abrirem conhecimento sobre o plasma e puderem converter a energia em matéria nos próximos meses e divulgar isso ao público, nenhum cientista irá para o CERN mais. Nenhum cientista gastará tanto dinheiro para gerar tantas unidades de calor. Quanto calor vocês geram quando fazem os GANs em suas salas de estar e cozinhas? A única coisa que vocês ainda não aprenderam é como manipulá-lo e reunir as diferentes forças de campo para conseguir o que deseja alcançar. E se coincidentemente ou acidentalmente qualquer um de vocês conseguir ver o Criador, ninguém mais será capaz de reproduzir isso. Então você será chamado de mentiroso. Porque se você tiver a devoção e for capaz de reunir corretamente todas as emoções para se concentrar em um único caminho, você encontrará o caminho para o Criador. Porque todas as forças de campo se reunirão nesse caminho e criarão a força de campo do Criador com todas as emoções dele. O Alcorão fala sobre os 99 nomes do Criador, mas eles ainda estão procurando o centésimo nome. Mas o centésimo vem da compreensão do verdadeiro significado que o Criador é a coleção de todos os campos magnéticos de todos esses nomes, onde a bondade e o amor são emoções. Eles escreveram 99 emoções para alcançar o Criador, mas você precisa de 99, na ordem de 9 ou sobre 9, para reunir todas as emoções do Criador e encontrar o caminho dele. Há muitas emoções das quais o homem ainda não está ciente que chegarão ao homem à medida que ele desenvolver sua compreensão de como funciona a vida no espaço. A última emoção que demos a vocês é a emoção da transmutação. E essa não está no Alcorão. Quantos de vocês já desejaram se transmutar? Quantos de vocês passam pela dor para transmutar? Isso acontece porque vocês não aprenderam a emoção da transmutação. O Criador faz isso porque vem dele para você. E isso vai de você para ele por meio da compreensão da totalidade. Os italianos dizem que todos os caminhos terminam em Roma, e todos os campos magnéticos plasmáticos da criação terminam no Criador. É o homem quem tem que descobrir qual Roma é o seu lar, e qual é o lar de seu Criador. Isso é uma ciência, não uma religião. Cabe a você entender a ciência da criação. Você tem que ser capaz de alcançar, atingir e encontrar seu próprio caminho para o Criador. É por isso que eu digo a alguns de vocês que servem as mesquitas, igrejas, sinagogas e os nomes falsos de todos esses líderes, mas vocês nunca conseguem. Vocês nunca encontram a força de campo para o caminho do Criador. E, no entanto, uma criança no ventre da mãe alcança essa força de campo, então sai do ventre e não precisa se manifestar e criar uma vida para sofrer na dimensão da fisicalidade. Se a coleção dos campos das emoções do homem se concentrar a um ponto, ele alcançará a força de campo que muda a dimensão da emoção e sua força de campo da fisicalidade da alma. Mostrei isso na semana passada de forma oculta nos gráficos de suas próprias almas. Se você aumentar a linha vermelha, você encontrará o caminho para o Criador. Porque quando você tem a emoção, isso faz um clique e a fisicalidade e a alma seguem. Então você entende como a emoção é importante e como a alma da fisicalidade é importante na dimensão do homem, na dimensão da criação, na dimensão da coleção, ou conexão, acho que é o que o senhor quer dizer, do homem com seu Criador. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo, porque irradio em todas as dimensões e para todas as criaturas do universo, e eu me conecto a elas como parte de meus campos e não apenas ao homem. Compreender a ciência da criação não faz do homem o homem do Criador. Apenas torna o homem sábio para entender o caminho, de modo que ele possa assim viajar pela extensão do universo e apreciar a beleza da criação. Ao se conectar por meio da força de campo, você pode aprender idiomas instantaneamente e viajar para qualquer lugar instantaneamente, porque você usa a força de campo dos campos magnéticos do plasma e não o estado da matéria. Nós demos a vocês essa ferramenta no primeiro dia. É o gancho. É você quem tem que entender como manipulá-lo. É você quem tem que entender como criar isso. É você quem tem que entender como conectar esse plasma à sua alma e receber a força de campo que deseja e precisa para se manifestar. Você percorre a extensão do universo sem fisicalidade e o resto. Mais adiante, vamos nos aprofundar nesse assunto. Vimos os campos entrando e saindo e eles interagem uns com os outros para criar a luz e o ruído desse espectro. Essa interação por si só e em todos os níveis criará sons e luzes de raios cósmicos. Essas interações são parcialmente responsáveis pela luz elusiva que vemos no espaço. Ela não é criada pela interação do campo das galáxias. A maioria das luzes que vemos na energia transparente e translúcida como luz vem da interação dos campos gravitacionais e magnéticos do universo quando o magnético sai e o gravitacional volta. Assim, então, eles interagem nesse momento um com o outro para criar a luz elusiva. E o que retorna cria mais. Essa luz translúcida são os raios cósmicos que o homem ainda não conseguiu alcançar ou compreender. Se você conseguir, você poderá viajar de volta para o Criador nesses campos. Esses campos vêm diretamente do Criador e não são manipulados pelos campos da galáxia ou universo únicos. Se você entendeu o ensinamento de hoje, você conseguiu chegar ao ponto de se tornar muito mais próximo da compreensão do processo da criação. A partir de hoje, estamos um passo mais perto de encontrar por nós mesmos o caminho para o nosso Criador. Agora temos o conhecimento do que precisamos fazer. Isso é para aqueles que estão no Vaticano, na Arábia Saudita, em Teerã, em Jerusalém e em outros lugares que estão nos ouvindo no plano de fundo, que é a hora de deixar de lado as vestimentas falsas, os chapéus e tudo mais e deixar o homem ver por si mesmo. É a emoção da força do campo do Criador que leva o homem ao seu Criador, e não os nomes falsos, foguetes, naves espaciais, templos, mesquitas, sinagogas e igrejas. Todos esses edifícios são como o crânio que não permite que a alma do homem seja livre e esteja o tempo todo com o seu Criador. Mude esse crânio para a forma de uma igreja, mesquita e sinagoga, e essa é a limitação da alma do homem para encontrar seu Criador. E o conhecimento é o verdadeiro caminho para o Criador, e não a ignorância ou o controle por outros. Com o novo conhecimento do plasma, mostramos a vocês como transmutar o lugar para onde vocês viajam estando no sistema e ultrapassando a estrutura de cálcio do crânio, e muitos de vocês já fizeram isso. Agora é hora de rompermos a estrutura física do cálcio e a estrutura que construímos por meio de nossa própria imaginação ditada por aqueles que controlam as religiões e que criaram medo em nós em nome das religiões. Enquanto tivermos esse medo dos tijolos e argamassa dos templos, ainda estaremos na mesma armadilha que o crânio criou para nossa alma. Se vocês entenderem esse conhecimento e esse princípio, teremos acabado com as religiões e com os nomes falsos usados para o que é natural a todo homem, do seu Criador até sua alma. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Não o fiz para ter medo de mim, mas para ser parte de mim. Os ensinamentos estão se expandindo para que o homem compreenda o processo da criação e para libertá-lo da aldeia da terra. É o homem que tem que entender o processo sem medo, mas com a alegria de existir e fazer parte dessa existência. Fim da parte 1 do Índice Rápido Workshop 580. A Fundação Quest está procurando pessoas que sejam especialistas no mundo do plasma, tecnologia espacial, energia, medicina, bem-estar, esportes, entretenimento, produção de materiais, defesa, meio ambiente e muito mais. Queremos que os buscadores de conhecimento que estão conosco há tempo suficiente para entender a tecnologia se tornem os professores da nova estrutura. Queremos que eles se tornem os marcadores para a estruturação de um novo ciclo de trabalho da Fundação Quest, que se abrirá gradualmente ao longo dos próximos 1 ou 2 anos. Sua alma o trará até nós. É hora de trazer a mudança de que precisamos, buscadores de conhecimento que entendem o conhecimento. Todos vocês são como os primeiros discípulos porque vocês aprenderam o conhecimento com amor e carinho e com o desejo de trazer a mudança. Não vejam isso como se vocês fossem donos de casa e talvez não entendessem isso. Não olhe para isso como se vocês fossem deficientes, porque o conhecimento não é deficiente. Essas coisas estão apenas na cabeça do homem. Agora é hora de trazer a mudança. E de alguma forma faremos isso por meio do mercado internacional. A condição está estabelecida e está se estabelecendo. E esperamos que nos próximos dois anos possamos fazer a mudança. Temos de estar lá para apoiar isso com a nova tecnologia. Caso contrário, falhemos conosco e com a humanidade ao darmos esse passo para abrir a aldeia da Terra para a dimensão universal. Se você se encaixar em nossa estrutura, não precisa trabalhar em tempo integral, você pode trabalhar em tempo parcial. Nós lhe diremos o como e o porquê. Começamos a usar as coisas que criamos no passado, como a KFTV, a Cashcoin, que é a moeda cash, o Conselho Universal, o Conselho da Terra, o Instituto KFSSI e tudo mais. É hora de tudo se encaixar no lugar. A humanidade está pronta para essa mudança porque o ambiente foi criado para que ela esteja pronta. E é nossa responsabilidade ver isso acontecer. Você não faz isso pela Fundação Cash, você faz isso porque é nisso que você acredita. Não somos outra seita ou religião, ou o que quer que seja, para lhe dizer o que você precisa fazer. É a sua responsabilidade trazer a mudança. Se você esteve aqui e aprendeu o suficiente, mas da maneira correta, então você pode ajudar, mas não ensinar da maneira errada. A Fundação Cash em sua estrutura ainda é a mesma e estamos prontos para servir. Não apenas prontos, mas já estamos servindo há bastante tempo. Aqui o Rickett comenta, você poderia comentar sobre a ideia da compreensão entre essas estruturas da igreja que tem uma alta porcentagem de cálcio, assim como o nosso crânio, portanto se escaparmos um pouco de nossa cabeça, ficaremos presos na camada seguinte que são as estruturas da igreja e coisas do gênero. Sr. Cash responde, é a mesma terra onde criamos esse cálcio por meio de nossas emoções e dogmas. As pessoas na Amazônia não têm igrejas. Essas igrejas são apenas uma manifestação física disso. Em vez disso, ainda criamos essas barreiras ao negarmos a nós mesmos o acesso à alma. É a mesma forma como criamos o Alzheimer para nós mesmos, porque não queremos nos lembrar ou entender nada. O homem, devido à sua falta de compromisso consigo mesmo, ficou isolado em relação ao seu Criador. Nossa alma está ciente disso, mas a fisicalidade bloqueia isso. Aqui o Sr. Cash mostra um gráfico que eles acabaram de registrar sobre esse ensinamento que está acontecendo agora. O gráfico mostra o quanto vocês estão em ressonância com os ensinamentos por meio da sua alma. Isso foi nos últimos minutos. Não vemos nenhuma diferença entre a alma do homem e a alma da fisicalidade. Todos estão engajados e prontos para essa maturidade. O ensinamento e o conhecimento estão tocando diretamente a alma do homem e a alma da fisicalidade. É um caminho direto do conhecimento do Criador para o Criado. O homem está pronto para a mudança. O homem está pronto para trazer a mudança. Quando ensinamos, vocês nos ouvem pela voz como buscadores de conhecimento. Mas a alma do universo nos ouve pela alma. E essa é a evidência disso. Gostaria de saber como você pode explicar essa parte. Mas o mais interessante é que você ainda está tentando digerir isso na fisicalidade, porque se você olhar, a alma em um lugar conseguiu pular você aqui. E como eu disse, se você olhar nos mínimos detalhes, você verá o papel da emoção e as mudanças que isso traz. Se você expandir toda a estrutura, você verá como você é físico e como sua emoção está lutando contra você para criar essa mudança. E se você olhar em detalhes, você verá o que eu chamo de interações, como sua emoção está ditando e muitos de vocês são físicos. São centenas de vocês que estão online hoje, e isso é o que vocês são, isso é como vocês interagem com o conhecimento. E isso é importante para nós, porque precisamos entender vocês. Vocês entendem parte disso como conhecimento e parte como o que é captado pela sua alma, que os ilumina mais adiante ou em algum momento da sua vida. Podemos monitorar a eficácia de nossos ensinamentos e o quanto vocês estão conectados para trazer a mudança. E nenhum de vocês está diretamente conectado ao nosso sistema com fone de ouvido. Criamos uma tecnologia que pode se conectar a todos vocês de uma só vez. O homem entenderá essa tecnologia e esse processo no futuro próximo. Pergunta para o Sr. Cash. Reconheço a importância de comer alimentos que sejam o menos contaminados possíveis. Nas sessões de nutrição de novembro a janeiro, não aprendi a me conectar. O que poderíamos fazer para remover essa barreira? Sr. Cash responde. Temos apenas de tentar superar a barreira. Há alguns buscadores de conhecimento que pararam de comer depois das sessões e sentiram a energia chegando até eles. Eles não sentiram fome, mas receberam. Não é o que tentamos fazer fisicamente. Temos que entender a emoção de comer e o quão contaminado nosso estilo de vida se tornou fisicamente, e isso afeta nossa emoção. Aqui o Sr. Cash fala novamente sobre o negócio de produzir alimentos bio, que eles chamam também de alimentos orgânicos. Isso se tornou uma moda, e as pessoas estão ganhando muito dinheiro com isso. Mas não sabemos se são realmente orgânicos esses alimentos. Eles podem cobrar 3 vezes mais por eles, mas ainda assim podem estar contaminados com novos materiais. Eu sigo uma lei que diz que se uma fruta não estiver na estação dela, ela já foi quimicamente infectada. Porque é preciso tempo e dinheiro para manter e regenerar os antigos alimentos para se tornarem novos para que você possa comê-los fora da estação. A menos que eles sejam cultivados em estufas pelas quais pagamos preços mais altos. Isso se aplica a toda a vida do homem. Hoje em dia estamos mais contaminados no Ocidente do que as pessoas dos vilarejos. Essas pessoas podem ver a expansão da alma com muito mais facilidade do que nós, porque os produtos químicos são os mesmos daquela cúpula de cálcio. Para chegar ao estágio de não comer, é preciso preparação, compreensão e há um processo a ser percorrido. Eu faço jejum de até 36 horas, mas foi aumentando aos poucos e nas primeiras semanas é preciso determinação. Então o corpo entra em sintonia e a emoção constrói. Tente entender a emoção de comer e o que essa emoção lhe traz e como ela o faz sentir. Você pode levar um cavalo até a água, mas não pode obrigá-lo a beber a água. Você precisa descobrir o que o impede de fazer isso. Alguns buscadores de conhecimento daquela sessão de alimentação nos escreveram perguntando o que deveriam fazer. Alguns deles podiam sentir o sabor da comida e outros sentiam a expansão do estômago quando recebiam energia. Mas dissemos a eles que começassem a comer porque precisavam. Temos que entender a emoção, senti-la e aprender como fazer isso. É hora de entender como transferir a energia do alimento para nós. É por isso que trouxemos o fone de ouvido. Se você não estiver sentindo nada, mude a posição dele e aprenda a construir isso. É a mesma coisa com a transmutação e o transporte. Muitas pessoas gostariam de transmutar como eu mostrei a vocês no desenho que eu fiz hoje. A energia da transmutação para mim não é a mesma que é para você. Minha composição de campos é diferente da sua e nossos sistemas se ajustam a essas diferenças. Desenvolvemos o que chamo de frequência espacial, que não existe em seu vocabulário. Esses gráficos senoidais e outros não existem no plasma do universo. Ele tem sua própria forma e se você puder criar isso, então você poderá alcançar a transmutação. Você precisa encontrar a frequência para onde você quer ir, por exemplo, a frequência do planeta Zeus. Essa é a essência desse conhecimento que o homem precisa aprender nos próximos tempos para poder transmutar para lugares diferentes. Na mídia social, o Sr. Musk está planejando construir um foguete que possa sair de um planeta a outro e depois voltar. Devemos lembrar que quando o homem supostamente foi à Lua, ele não pôde decolar de lá da maneira normal. O módulo lunar tinha que decolar e ser interceptado por uma nave em órbita e depois retornar à Terra. Se você ler a história, A nave em órbita não tinha comunicação por rádio na parte de trás da Lua e interceptou magicamente o módulo lunar exatamente no momento certo. Musk quer que sua nave pouse de pé na Lua para poder decolar novamente, mas o problema é que ele precisa ter combustível suficiente para fazer isso. A Fundação Keshe desenvolveu um combustível espacial que o homem não tem na Terra, que cria campos e lhe dá a dimensão de que você precisa. Tivemos que criar esse novo combustível para poder trabalhar da mesma forma que os chamados corpos universais. Nos próximos 2 anos, a NASA, X, a Agência Espacial Russa e todas as outras vão parar. Elas serão peças de museu. O novo combustível espacial é um marco na ciência. Caso contrário, ainda teremos que usar magraves e campos magnéticos, tecnologia de foguetes e todo o resto. Uma mudança fundamental no mundo da ciência está prestes a surgir, mas de uma forma diferente do que você pensa. Isso sairá da Fundação Keshe. É por isso que viemos à Terra, para apresentá-los a uma nova fonte de energia, a uma nova tecnologia e a uma nova dimensão de tecnologias que deixaram os líderes mundiais perplexos. Eles até queriam reivindicar isso para si mesmos. E quando olho para trás e vejo o que aconteceu algumas semanas, eu digo graças a Deus que isso não aconteceu. Uma mudança fundamental nos recursos trará uma mudança de comportamento. A tecnologia que está sendo desenvolvida mudará o homem, pois as necessidades da fisicalidade da alma do homem serão iguais. Não é mais um tokamak segurando um plasma. É um plasma segurando um plasma. Será uma interação suave. A alma do Criador está na dimensão dos campos do universo, pois ele cria seu próprio campo e interage conosco. O santo graal para alcançar o que está escrito nos livros sagrados é o desenvolvimento desse combustível. É uma energia que nos permite trabalhar com a mesma força e os mesmos campos que o Criador. Já conseguimos isso. Nós escondemos isso de diferentes maneiras em diferentes estruturas. De certa forma, o homem atingiu o ponto de maturidade para ter esse combustível básico fundamental que alimenta a alma do homem, a fisicalidade e a emoção do homem, a doença do homem, a produção de material do homem, tudo a partir de uma única fonte. Não temos fábricas nas profundezas deste planeta, onde uma cria apenas ouro, outra zinco, água, oxigênio e assim por diante. Não é assim que funciona. É tudo feito pela interação dos campos do universo que leva a esse ponto. Alcançamos esse nível de conhecimento. Parte disso é a transferência de energia que se tornará alimento para o homem. Em pouco tempo bombardearemos o mundo da ciência e da tecnologia com novos sistemas e tecnologias, além de um novo entendimento. Parte dos ensinamentos dos últimos 5 meses é paralelo a esse ponto. Primeiro, o homem tem que se tornar pacífico, caso contrário, não poderíamos dar isso a ele. Agora encontramos essa paz. Os homens que estão trazendo a energia da paz estão trabalhando juntos para fazer isso e precisam do nosso apoio, como eu disse na parte anterior. Muitas pessoas no Ocidente sofreram uma lavagem cerebral com outra coisa, mas nós vemos a realidade. Sabemos o que está prestes a acontecer. As ferramentas de guerra serão trocadas por ferramentas de paz, e há líderes mundiais que apoiarão isso. Eles querem acabar com as organizações que se basearam na criação da guerra. Estamos vendo o fim da OTAN, e isso permitirá que a paz mundial se estabeleça. A nova aliança entre Trump, Putin e Arábia Saudita é para desarmar o mundo e usar as finanças para a paz. É isso que venho pregando nos últimos anos, e agora veremos. É por isso que as negociações ucranianas são entre os Estados Unidos e a Rússia e eles nem sequer deixam os ucranianos ou os europeus entrarem. Eles querem criar condições para a paz. Temos que dar a eles ferramentas para trazer mudanças, porque as fábricas ainda estão produzindo armas e os fertilizantes químicos ainda estão sendo aplicados na Terra, o que gera caos e a modificação genética não parou. Temos que trazer uma nova tecnologia, um novo combustível, um novo setor que os apoie para trazer a mudança, porque eles precisam ter algo novo a oferecer. Esse trabalho está sendo feito agora. Vamos liberar tecnologias com as quais o homem nem sequer poderia sonhar. Elas são mantidas dentro da estrutura da Fundação Keshe. Se você estiver com fome, podemos lhe dar comida suficiente por meio das linhas telefônicas e você nem pensará em comida ou em querer comer. Temos os aplicativos da Fundação Keshe para nos conectarmos, ou podemos criar condições para colocar alto-falantes nas cidades, ou usar drones para criar uma condição de estabilidade. Podemos criar drones que ficam sem energia e permanecem como satélites no céu para cobrir as cidades. não haverá necessidade de satélites. Estamos no fim de uma era. Eles nos trouxeram para onde estamos agora. Essas novas tecnologias estão surgindo. Não são ideias novas. Elas estão nas patentes nos últimos 25 anos. Estamos apenas trazendo isso à tona agora. A maioria de vocês não viu a patente médica da Fundação Cash. Ela causa um arrepio nas costas de muitas empresas farmacêuticas. A beleza disso é que não está na mão de um homem. Está espalhado pelo planeta. Se eles me tocarem, a tecnologia será liberada e será pior do que qualquer outra coisa. Portanto, se você não consegue transmutar, significa que você ainda não conseguiu satisfazer a energia. A energia tem que vir de uma fonte e nós desenvolvemos essa fonte. Pergunta para o Sr. Cash. De onde vem a energia? Por que alguns alimentos de baixo peso têm muitas calorias? Existe uma maneira de queimar mais calorias com os GANs? O Sr. Cash responde. É claro que sim. Mas o que o homem chama de calorias, nós pensamos de uma forma, de uma maneira diferente. As calorias são uma combinação de muitas coisas. De certa forma, é a conversão da matéria em GANs no estômago e então quanto dela pode ser capturada pelo homem pelo que chamo de lábios. Essa é a maneira mais fácil de explicar isso. Há um ponto de saturação. Calorias são a energia que o homem precisa de seu ambiente para manifestar sua apresentação ou sua presença. O mundo da ciência criou as calorias e a quantidade de energia necessária para manter o corpo antes da conversão. Mas eles não dizem o que acontece depois que ela é convertida. O que você faz com essa energia? Em um determinado momento, o homem precisa de uma certa quantidade de materiais medidos para manter um determinado peso. As calorias são a quantidade de energia que você precisa e então você a converte. O homem inventou medidas para tudo, falsas ou reais, para confirmar a sua existência e seu talento. Mas com a nova tecnologia do plasma que está chegando, as calorias não significam nada, porque você trabalha com os campos plasmáticos. Você não precisa absorver o estado da matéria ou as calorias. A ligação de materiais e a energia que você obtém deles é o que chamamos de calorias no mundo atual do conhecimento. Pergunta para o Sr. Cash. Nos gráficos da alma, alma da fisicalidade e fisicalidade, havia uma orelha igual a um plasma do universo entrando e uma cauda também igual ao plasma saindo da fisicalidade. Eles também deveriam ser adicionados ao sistema magrave, como duas antenas, uma em cima e outra embaixo? O Sr. Cash responde. A maneira como você faz seus magraves é como um buraco negro no universo. Se você entender como usá-lo e como conectá-lo, você não terá problemas. Como eu disse, nossos buscadores de conhecimento sempre procuraram a condição do estado da matéria, mas não procuraram a dimensão do campo. É hora de fazer isso e você resolverá muitos problemas com isso se souber como trabalhar com isso. Vamos colocar desta forma assim. Não vemos nenhum cabo conectado ao Sol, do Sol para a Terra, mas ainda assim recebemos energia de uma maneira diferente por meio dos campos, não é? Para sentir o quanto a energia do Sol afeta a nós, nossas emoções, escolha um dia ensolarado e quente e sente-se sob o guarda-sol na sombra. Quando o calor do Sol estiver no auge, por volta do meio-dia, saia do guarda-sol e entre em contato direto com o Sol e sinta seu calor. Tente sentir a pressão que ele exerce sobre sua pele e meça sua emoção, como e o que muda. Assim você entenderá muitas coisas. Você pode usar parte dessa energia para transmutação ou qualquer outra coisa. Normalmente, acabamos transformando essa energia em emoção e dizemos como o Sol é agradável, o que transforma essa energia assim em uma emoção de aquecimento apenas. Se estiver muito quente, então a transformamos na emoção do calor e no que é absorvido pela pele, ou que os médicos transformam isso em vitamina D ou todo o resto que eles falam. Eu disse a um homem da indústria farmacêutica o seguinte: se eu colocar sua vitamina D em minha tecnologia, você não terá paciente, ninguém ficará doente, porque eu transferirei a parte emocional para ela, algo que você não pode fazer com seu medicamento. Você chama isso de ômega 3. Parte da energia do ômega 3 é a emoção. Quando você está deprimido, preocupado ou qualquer outra coisa, se você tomar ômega 3, parte dos campos desse óleo é a emoção. Você obtém ômega 3 quando o animal está livre e ômega 6 quando o animal está preso em uma jaula ou uma gaiola. Portanto, se a galinha estiver presa em uma gaiola, você não obtém ômega 3, mas sim ômega 6, que é a emoção do aprisionamento. Nós comemos isso e essa emoção vem até nós e ficamos deprimidos e nos sentimos suicidas. Essas são as emoções do pássaro preso que quer ser livre ali. Ele criou a estrutura de sua própria vida por meio do óleo que lubrifica e nutre todas as partes do seu corpo. A contrapartida do ômega 6 em ervas e frutas é quando se usa fertilizante. E a contrapartida do ômega 3 seria quando eles usam fertilizantes naturais. Então vemos as pessoas mais felizes. O fato de ser rotulado como orgânico ou bio e de cobrarem preços mais altos não significa necessariamente que seja de fato orgânico aquilo ali. Você teria que encontrar uma maneira de verificá-los honestamente. O Sr. Kester visitou uma fábrica de tomates cerejos em estufa e descreveu como eles os cultivam. Eles começam com as sementes em uma extremidade e em uma esteira rolante. As plantas elas então são movidas. Eles controlam água, os nutrientes e tudo mais. Os caules crescem 16 metros de comprimento e em posições específicas eles colhem ali os tomates cereja sempre no mesmo nível. Mas com a tecnologia, a planta não precisa ter 16 metros de comprimento. Pergunta para o Sr. Cash. Sabemos que a estrutura geral de todos os tipos de aminoácidos consiste em dois grupos, carboxila e amino. A causa dos aminoácidos gordurosos é devido às ligações de carbono e hidrogênio, carboidratos, ou mais simples. Por que os aminoácidos são gorduras? O Sr. Cash responde. Eu chamo aminoácido de inércia da vida. A inércia do aminoácido é 43 na estrutura atômica e cerca de 30 a 32 na estrutura de campo, que é o equilíbrio do cálcio. Por isso temos cálcio no corpo, e essa é a inércia da vida. Você pode mover essa inércia ligeiramente alterando sua composição. A estrutura do planeta determina o que ele converterá e a que se ligará. É por isso que o nosso aminoácido, como parte dos músculos e tendões da pele, adere ao osso e, quando se esfregam, não causam muita dor. Seu osso é seu ponto de inércia neste planeta. Se você criar inércia óssea, o cálcio, você poderá criar qualquer tipo de vida e novas criaturas neste planeta. Todas as células dos animais sem ossos têm cálcio. Eles aprenderam a diluí-lo, mas mantêm a mesma estrutura. E se você entender o processo científico da tecnologia de defesa, os animais fazem isso com o maior prazer. Eles mudam ou trocam de pele como as cobras. Na tecnologia espacial, criamos sistemas para liberar pacotes de energias. Isso é exatamente o que a cobra faz com sua pele. E nós glorificamos isso chamando isso de tecnologia de defesa. Nós apenas liberamos energias. Em princípio é a mesma coisa, mas a estrutura interna não é sólida. Ela tem várias camadas e permite que eles façam isso. Quando você realmente entende a tecnologia, você pode fazer muitas coisas. Quando você aprende a andar, você pode fazer todo o resto. Quando você entender o processo da tecnologia, você poderá fazer qualquer coisa. O aminoácido é 43 e o cálcio é 30, 32, dependendo da combinação de qual osso. Alguma coisa tem que ser mais forte para que os músculos grudem no osso. E foi dito algo aqui também nessa parte, sobre o armazenamento de carboidratos em diferentes formas e distâncias que cria uma barriga gorda, porque os músculos já usaram seu espaço. Aqui o Sr. Cash também ensina sobre os músculos e ossos na área do quadril, e você terá que estudar isso com mais calma. Algo sobre por que a maioria dos cânceres, 98%, acontece nessa área. É um movimento de campo dinâmico com uma coisa tentando manter isso unido. Se a caixa torácica fosse sólida, não poderíamos nos mover. Há doenças diferentes entre pessoas magras e pessoas com sobrecarga de peso. Todos os cânceres têm o cálcio como centro. Pergunta ao Sr. Cash. No último workshop você desenhou uma grave de 4 pilhas. O que significa a quarta pilha? O Sr. Cash responde. É uma formação estelar e a quarta não é criada por você. Ela é criada por causa de... Aqui o Rick pergunta. É a isso que você se refere com o plasma livre? O Sr. Cash responde. Sim. Serão necessários séculos de pesquisa e desenvolvimento para que o homem compreenda e utilize todas as possibilidades e propriedades de um sistema magrave. Pergunta para o Sr. Cash. Os porta-copos de resina e as borboletas de plasma podem ser usados juntos? O Sr. Cash responde. Eles podem ser usados juntos, mas eles têm finalidades diferentes. Há coisas que não podemos fazer com as borboletas, mas que podemos fazer com os produtos de resina. Naquelas com os peixes, há uma linha no meio do material translúcido, que é a separação dos magraves dos campos magnéticos. Se você o segurar contra o sol, você poderá ver uma cor de arco-íris. Aqui o Sr. Cash fala novamente sobre seu período no negócio de diamantes. A maioria dos diamantes tem uma mancha preta. Essas são as mães. E foram elas que criaram a pipoca, vamos dizer assim, ou que chamamos de estrutura do diamante. Eles fazem algo com essa mancha preta, perfuram ela e a preenchem. Há uma maneira de saber se um diamante é falso e se foi adulterado. Por meio do Sr. Cash, parte da tecnologia da Fundação Cash está sendo usada no mundo dos diamantes, especialmente com os russos. Criamos um plasma dele e retiramos a mancha preta sem encher a pedra. Pergunta para o Sr. Cash. A tecnologia GANS é usada para reparar a perda da gengiva dos ossos sob os dentes. Existe algo para fazer o osso crescer? O Sr. Cash responde. Não discutimos assuntos médicos nesses ensinamentos, mas cientificamente podemos fazer. Há muitas coisas que podem ser feitas. Fizemos muito trabalho sobre isso no passado e o conhecimento existe para fazer mais, mas não tenho tempo agora. Pergunta para o Sr. Cash. Ajude-me a entender o processo que ocorre em um reator de CH3. Quando iniciei o reator de CH3, usei uma bobina de cobre nano revestida na solda cáustica, uma bobina de ferro galvanizado, em um recipiente de vidro com 9% de salinidade. Nos primeiros momentos apareceu o carbono, que é uma cor cinza, depois apareceu a cor laranja e em seguida o GANS ficou com uma cor preta brilhante. O aminoácido tem cor laranja, o Sr. Cash responde. É preciso observar a composição do seu material galvanizado revestido. Mesmo que você perca a galvanização, o efeito energético do material ainda está ligado ao ferro no meio. A composição lhe dirá por que você está obtendo várias cores e materiais. Você está obtendo GANS de diferentes componentes do material galvanizado. Há níquel, zinco, cobre e alguns outros materiais. Todos eles são convertidos em estrutura nano. A combinação desses componentes mais o ferro, no centro, cria a cor laranja. O hidrogênio, o deutério e o trítio têm aproximadamente a mesma cor. Como se trata de uma base de ferro, você está lidando com os campos magnéticos gravitacionais da Terra. Se você o tingir levemente, ele terá a cor de sangue. Como ele é revestido com materiais diferentes, os campos mudam e ele se separa como um GANS diferente, mas por meio do campo gravitacional do líquido, ele se torna um nano de si mesmo. É como jogar água no ar, extremamente frio, e ela congelar em pleno ar e o gelo cair no chão. Aqui o Sr. Cash faz novamente um chamado para que os profissionais das agências espaciais e de outras organizações se juntem à Fundação Cash para trazer à tona a tecnologia. Aqui nessa parte do workshop, o Conselho Universal faz um desejo de que todos se elevem e aprendam a acrescentar sua energia, a paz e a prosperidade planetárias. O Sr. Cash então diz, a equipe brasileira elaborou um documento brilhante que foi publicado hoje. É a primeira vez que o vejo, talvez eles já o tenham publicado antes. Eles tentam resumir a essência dos ensinamentos de todos os ensinamentos dos workshops de buscadores de conhecimento. É incrível o que eles fizeram. Eles precisam de algumas correções, mas isso é normal. Aqui nessa parte do workshop, o Rick vai ao site da Fundação Cash Brasil e mostra a parte que diz Introduções aos KSW, ou Workshop de Buscadores de Conhecimento. E há uma lista que remonta desde o workshop número 440. O Sr. Cash continua e diz, se os buscadores de conhecimento quiserem entender a essência dos ensinamentos dos últimos anos, o que está sendo feito aqui neste site será de grande ajuda para eles. É um belo trabalho que eles fizeram e eu agradeço ao Rafael e à equipe brasileira. Acho que muito provavelmente eles estão trabalhando com a equipe chinesa que está tentando desenvolver a IA para os ensinamentos. Essas introduções oferecem a essência dos ensinamentos ou a essência da alma dos ensinamentos, não necessariamente a parte física ou mecânica. É fantástico o que eles criaram. Dê uma olhada no da semana passada e esse documento lhe dará a essência do ensinamento. Há algumas partes que precisam ser corrigidas, mas é incrível como diferentes buscadores de conhecimento trazem diferentes aspectos de sua própria compreensão do conhecimento. Eles fornecem a essência dos ensinamentos e não o ensinamento físico propriamente dito. Aqui uma observação. Há também transcrições, palavra por palavra, dos workshops de quinta-feira, um índice rápido dos workshops de quinta-feira, que é tipo um resumo, e também um índice de tópico desses workshops, que apresenta todos os tópicos separados sobre os quais o Sr. Cash fala e que geralmente tem 5 páginas. Tudo isso pode ser encontrado no site da Fundação Cash Brasil, que é o cashbrasil.com. É muito interessante ver como os buscadores de conhecimento estão divulgando esse tipo de conhecimento. Veremos como tudo vai tomar forma. O Sr. Cash aqui fez um chamado a todos aqueles que estão fabricando e vendendo ilegalmente produtos de plasma como os GANS, e também cópias do que está na loja da Fundação Cash para que essas pessoas voltem à Fundação Cash e se juntem a nós. Há um grande número de pessoas que vendem esses produtos. Calculamos que existam cerca de 400 grupos em todo o mundo, mas agora acho que são mais de 3 mil pessoas que estão fazendo isso e talvez mais. Anunciaremos isso mais adiante. Não queremos acabar com vocês, mas daremos a vocês uma grande oportunidade e ajudaremos vocês a desenvolver seu negócio. Nós até chamamos aqueles que roubaram a tecnologia, como o grupo italiano que roubou nossa fábrica. Entre em contato com a Fundação Cash nas próximas semanas. Estamos reunindo todos os fornecedores da Fundação Cash sob uma única licença. Nós o certificaremos e então você venderá seus produtos com nossa logo. Isso será lançado nos próximos meses como uma enorme linha de produtos Amazon da Fundação Cash Mundial. Vocês podem negociar uns com os outros. Se alguém tiver algo que você queira, você poderá pagar com a Cashcoin, ou moeda Cash. Isso significa que não haverá taxa de câmbio e todos pagarão o mesmo preço em todo o mundo. Vocês obterão uma licença, certificação e autorização que permitirão vocês aumentarem sua produtividade e renda. Não estamos aqui para destruir vocês. Estamos aqui para promover uma expansão maciça da Fundação Cash. Há muitas coisas acontecendo nesse plano. Dessa forma, vocês trabalharão com segurança e poderão aumentar a produtividade. Chegaremos a um acordo geral para os buscadores de conhecimento que fabricam e comercializam uns com os outros sobre o quanto vocês receberão. Haverá uma forma segura de pagamento para que você não tenha que se preocupar com a possibilidade de não ser pago. E a certificação qualificará para produzir produtos corretos. Não é necessário ter uma fábrica. Muitos de vocês estão produzindo coisas em sua garagem, casa e tudo mais. Se você for uma dona de casa e produzir ganhos ou qualquer outra coisa, você terá uma renda adicional. Gradualmente, você poderá se tornar proprietário de uma fábrica e todo tipo de coisa. Estamos unindo todas as forças da Fundação Cash em todo o mundo a partir deste ano, como parte da expansão da paz mundial. Isso traz muitas vantagens para vocês e para o trabalho que vocês realizam em suas comunidades. Espero que todos nós tenhamos aprendido um pouco mais sobre o nosso próprio caminho para o Criador, que todos nós queremos encontrar. E agora, nos foi dadas as ferramentas para isso. Fim do índice rápido do workshop 580.